A Associação dos Bombeiros Voluntários de Ilhota está promovendo mais um curso de formação de bombeiro voluntário com certificação reconhecida nacionalmente. As inscrições foram prorrogadas até o dia 3 de fevereiro de 2020, com aulas a partir do dia 8 de fevereiro. O presidente do Corpo de Bombeiros Voluntários de Ilhota, Pereira, nos dá mais detalhes sobre esse curso. O Corpo de Bombeiros Voluntários de Ilhota está com as inscrições abertas para a 13ª Turma de Formação de Bombeiro Voluntário. Aquela pessoa que tem interesse ou curiosidade para se tornar um bombeiro aqui em nossa região, principalmente voluntário, ela tem a oportunidade nesse momento. Pode acessar a nossa página oficial no Facebook, que é Corpo de Bombeiros Voluntários de Ilhota, e lá ela vai ter, logo a primeira publicação, acesso ao link onde tem o edital de convocação para essa turma de formação, com todas as orientações, documentos necessários, enfim, pré-requisitos, e também o link para inscrição nesse curso de formação. As inscrições iriam até o dia 31, porém a gente vai prorrogar até o dia 3 para que as pessoas ainda tenham a possibilidade de se inscreverem nesse final de semana. Será um curso muito importante, tendo em vista que a gente vai aumentar o efetivo de nossa corporação, melhorando o atendimento na cidade de Ilhota e região. Então, aquela pessoa que tem curiosidade, tem vontade de atender o próximo e ser um bombeiro, chegou a hora. Palavras do Pereira, que é o presidente do Corpo de Bombeiros Voluntários de Ilhota, falando sobre o curso de formação de bombeiros voluntários que inicia no próximo dia 8 de fevereiro. Para a Rádio Sentinela, Gil Dias.